Web 5827, te chame Centro Recife no 25.1, na alterna 13325. Obrigado, boa noite, 10-6748, identifique, chegada Mari, desça para nível 050. Obrigado, chegada Mari, nível 050. Qual foi a estratégia para o estado? Mantenha o perfil da chegada, web 6748. Adoro Xaner 6310, está pronto para o puxa acionamento do 62. Puxa Xaner 6310, autorizado puxa acionar, reporte pronto para ataque. Muito boa noite, pessoal. Tá 3662, próximo à Índia, pronto. Então, 3662, ou seja, a linha em decolar, visto no zero, vento no 20 graus, 089. Ali, decola no zero, tá 3662. 071, mantenha a posição, aguarde para puxa, informe que é o número 2 no setor. Senhor, 6310, temos ponto 52 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Senhor, 6310, autorizado táxi até ponto de espera, via Índia, Alfa no ponto de espera, chame então em frequência 198, decimal 95, altímetro no 08. Senhor, táxi, 6310, Alfa, lá de 2,95. Do 4071, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da Oceania, autorizado iniciar a puxa, senhor. Então, 3662, decolado 240, chamo controle 120, sinal 8. 208, boa noite. Muito boa noite, Sassan 3662, passando 2200, acessar o 370. Boa noite, TAM 3662, contato radar, mantenha perfil da saída PUCA, sub mantenha 370. 370, possibilidade de voar PUCA, senhora, estamos com órgão pré-transplante. Prisado direto PUCA, TAM 3662. Direto PUCA, obrigado. O 6748, livre de restrições, desça para 2 mil pés, em forma justa, na 098. Na 098, desça para 2 mil, na 7.3. Controle, está 3662? 3662, prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro, vamos na frente de par. Gente, aguarde a coordenação, está 3662. Então, 3662, autorizado direto Natal. Direto Natal, muito obrigado, Sarita. Coronel 6310, ponto zero, pronto. Puxana 6310, autorizado a linha em decolar, pisco no zero, vento no 30 graus, 089. Em decolar, Oceaner 6310. Então 3858, prossiga. Então 3858, autorizado, puxa e sanar. Autorizado, puxa e sanamento 3858. Cinco, autorizado acionamento na posição, reporte para push. 1985, te considere. Aguarde para acionamento. Pronto, copo. 1889, autorizado Salvador para Galeão, via Upper Zulu 1-0, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5475, controle frequência 120, decimal 8. Decolado 244, chama o controle 120, decimal 8. 208 ou 6-3? 1-885, confirma, deseja autorizar. Deseja acionar na posição em baixa rotação? 5-0, pergunta pouca, 6-3. 6748, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6748. Azul 4071, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-8. Táxi de Índia, só ponto de espera do 9-0-8, mais 1-0-8, o ajuste, o 4071. 13662, chama Recife agora, 12685. Mensagem 48, autorizado, Elias. Tomara que a Azul 4071, autorizado. A linha aérea decolar, pista 10, vento 120 graus, 099. Mais adiante, decolar, pista 10, 4071, da Azul. Então, 3858, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre, frequência 198, decimal 95, altímetro 108. Parte 1 no via Índia, o táxi 3858, no ponto de espera 119,95. Corrigindo 85, após passagem do Airbus 320 da TAM, em coordenação com a equipe de solo, autorizado iniciar push e acionar. Correção, iniciar o push. Sossega, minha 313. Quanto voador, né? Duna, negativo. Salvador, 3662. Você pode estar no quanto voador, né? Negativo. Habilizado, minha 748. Uma torre agora, 118,95. 118,95, minha 748. Controle, 3662. 3662, prossiga. Chama Recife, 2685, alterna 12545. 2645, uma boa noite. 6310, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. Chama 6310. 2852545, 6310, boa noite. 0 grau, 0 menor. Autorizado pouso, 6748. Azul 4071, decolado 51, no chamo controle no 20, sua 8. 308, boa noite, 4071. Salvador, boa noite, 4071 da Azul, cruzando 2000, curvando à direita, vai interceptar a Dael. Sobe 360, vigilância 4071. 4071, sobe 360, obrigado. 358, após o pouso do Boeing da Web, então você tentaria manter. Autorizada, linha IMAT 3258. Pode levar direto o bridge ou 4071? Negativo, mantendo a saída, 4071. Mantendo. No solo 53, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 219, 6748, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi direto. Alfa, reporte antes do táxi direto, 6748. Autorizado, puxa e acionar reporte. Pronto para ataque. Azul 4071, voa da presente bridge, chama Recife. 1251, alterna 13325, azul 4071. 253335, tenha uma boa noite. Na chegada maré para 2000 pés, 1018, 3305. Oito, autorizado ingresso no Pat 1, gate 05, via Juliette. Juliette, gate 5, 67, tá bem. Controle Altan 3858, está cruzando 1800 na saída Momo. Sobe 370 na saída Momo, 3858. 370, 3858. 5, decolado agora 5-8, controle no 0.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 85. Antônio Gol, 1885. 85 sobe 360, sai do Dael. 360 no Dael, Gol 1885. Agora Santos, Gol 1889, com 143 a bordo, com autonomia de 6 horas. Táxi aprovado via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera torre 1.8.95, ajuste 1.0, 1.0, 1.8 no ajuste. Parte da Alpha, pode ser 1.9.2, 1.8.2.